Antenoeira. Especial Informação. Bom dia, este é um especial Informação Antena Web. Já está em 140 o número de vítimas mortais que ontem se. Ou seja, de pessoas que perderam a vida ontem numa série de atentados em 6 pontos diferentes na cidade de Paris, a capital francesa. Foram vários os jihadistas, é um dos. Claro, uma das suspeitas maiores. Foram vários atentados, vários jihadistas que fizeram explodir bombas e que desataram aos tiros na cidade da Luz, a cidade francesa de Paris. Uma sala de concertos, um café, um bar, um estádio de futebol e a própria rua foram palcos de violência que tiraram a vida pelo menos a 140 pessoas, sendo que algumas fontes, ainda não confirmadas, avançam que o número pode chegar até 170, até porque há 200 feridos, que alguns deles em estado grave, e é difícil perceber ao certo o número de vítimas mortais que poderão ter, ou seja, o número de pessoas que poderão ter perdido a vida neste incidente. A França nunca tinha vivido um atentado terrorista desta dimensão, nem os atentados de Charlie Hebdo, que comocionaram o mundo, causaram tantas vítimas mortais, nem tantos estragos. É a primeira vez que a França sofre a sério um golpe deste género, com mais de 100 vítimas mortais só na capital francesa, ou seja, o palco deste atentado. E nunca se tinha visto algo assim por parte do Estado Islâmico. A confirmar-se, é a primeira vez que o ISIS decide atacar vários pontos em simultâneo dentro da Europa. Mesmo em outros países, como vimos nesta semana no Líbano, não houve uma abrangência territorial tão grande, nem um impacto de vítimas, nem de danos materiais tão avultado. Mas tudo isto são apenas suspeitas. Não há confirmação, até agora, até à data, sobre quem terá perpetrado este atentado, embora, como já disse, tudo leva a crer que foi o Estado Islâmico, mas o mesmo ainda não reivindicou tal incidente. O número de vítimas mortais continua a aumentar, pelo menos é esta a indicação que nós temos, até porque esta informação de 140 vítimas mortais é-nos reportada desde uma fonte há 4 horas, mas só agora temos a hipótese de vos comunicar. Entretanto, o número de vítimas entre feridos graves e ligeiros ascenderá aos 200. Tudo foi uma surpresa e os dados ainda poderão vir a sofrer alterações. Esperamos que não para o número de aumento, para o aumento de número de vítimas mortais. A Antena Web volta em qualquer momento com especial informação. Caso se verifique necessário, esperemos que tal não aconteça, mas como já disse ontem, sempre que preciso, estamos cá para lhe dar a notícia em primeira mão ou tão rápido quanto possível. Bom dia, ouvinte. Antena Web. Especial Informação.